pinga boa e água ardente, cerveja e vinho não vão faltar. Mulheres são mais amadas e respeitadas como deve ser. Eu vou animar a festa, vamos dançar até amanhecer. E põe o dedo no ar, quem é que quer vir dançar no baile das solteiras? No baile das solteiras, vamos todas a cantar com o DJ a tocar. No baile das solteiras, eu quero ouvir um grito. Hoje nada proibido. No baile das solteiras. E respeitadas como deve ser. Eu vou animar a festa, vamos dançar até amanhecer. E põe o dedo no ar, quem é que quer vir dançar no baile das solteiras? É o poder das mulheres que fazes o que quiseres no baile das solteiras. Vamos todas a cantar com o DJ a tocar no baile das solteiras. Eu quero ouvir um grito, hoje nada proibido, no baile das solteiras. E foi o dedo no ar, quem é que quer vir dançar no baile das solteiras? É o poder das mulheres e fazes o que quiseres no baile das solteiras. Vamos todas a cantar com o DJ a tocar no baile das solteiras. Eu quero ouvir um grito, hoje nada proibido, no baile das solteiras. Vou pro baile larito, encontrar o meu par, em casa eu não fico, hoje eu quero dançar. Vou pro baile larito, encontrar aqui, a paixão, neste museu, que o povo Andrei dizer, mas acabou. Quando acordei esta manhã, o povo na minha aldeia já estava a falar que eu ia ficar sempre solteira e quem sabe até essa freira que eu nunca ia casar. Ninguém quer calar o bico com um buchicho na mão, pois então, e um vaso de manjerico. Faça a marcha ao filambó, troleró, com archotes e balões. Entra por dois aos encontrões a dançar o solidó, batem mais os corações. Olha o buchicho que se parte da pitar. E nunca mais desafina. Rapaziada, quem é que quer assoprar? Ripipipipipipi no cochicho da menina. Um papo seco era o capiru. Por maldade ou por capricho, ao ver-me na rua só o pato, quis agarrar-me o cochicho. Mas quando o soco lambeu o judeu, até gritou pela mãe. E sem parar, pois se acabar, o cochicho é muito meu, não o dou a mais ninguém. Olha o cochicho que se parte de apitar, pipi, pipi, pipi, pipi, e nunca mais desafina.

pita comboio. Lá vai a pitar. A pita comboio. À beira do mar. À beira do mar. Mesmo à beirinha. A pita comboio. No centro da linha. A pita comboio. Logo de manhã. Vai cheio de moças para a covilhã. A pita comboio. Logo de manhã. Vai cheio de moças para a covilhã. A pita comboio. Lá vai a pitar. A pita comboio. À beira do mar. À beira do mar. Mesmo à beirinha. A pita comboio. No centro da linha. Thank you. não tiver, também dança esta. Leva a mal misturar cachupa com birimbau. Entra na onda, dança da raça, faz-te explodir no ritmo crioula. Mexe e aquece, pista o salão, solta a loucura, bate na palma da mão. E quando toca o funaná, vamos gritar, uelelê, braço joar, xalala, ai, ai, uê. E quando toca o funaná, vamos gritar, uelelê, braço joar, xalala, ai, ai, uê. Escolhe o teu par que hoje aqui há festa. Quem não tiver também dança esta. No funaná ninguém leva mal. É só misturar cachupa com birimbau. Entra na onda, dança da raça, faz-te explodir no ritmo crioula. Mexe e aquece, pisto ao salão, solta a loucura, bate na palma da mão. E quando toca o funaná, vamos gritar, uelele, braço joar, xalala, ai, ai, uê. E quando toca o funaná, vamos gritar, uelele, braço joar, xalala, ai, ai, uê. A mulher que ele tanto amou foi embora. E em frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, de uma canção que dizia assim: você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim. E só me mijou, me jogou fora. Eu que te fu, futuramente, que metesses no cu, concurso de freiras, te tornaste uma pupu e donzela. Um dia um gago me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim.

Batendo a volta no chão, solto o grito na garganta. É na palma da mão e no compasso dessa dança. Batendo a volta no chão, é na sola da volta, é na palma da mão, é na sola da volta, é na palma da mão. Põe um sorriso na cara e manda embora a sua chega primeiro. Há loiras e há mulatas, mas que areia da praia. Hoje o sol saiu daqui rodado no rabo de saia. Chegou a hora e o baile vai começar. Pode chegar, pode chegar. Thank you. Gmail sur Arc-en-Ciel Orléans. Arc-en-Ciel Orléans 96.2 FM, la radio qui nous aime. Arc-en-Ciel, les meilleurs sons latinos. Arc-en-Ciel, c'est du soleil toute la journée. Pour rejoindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Esta hora, na região da Grande Lisboa, tudo a correr sem problemas. Muito bem, obrigada, Gaspar. E por agora está visto o trânsito. Já sabe que o número verde está sempre...